marcando isso solo, grato, até amanhã. Gente, frequência livre, Mike, com Vitor Solo, 28. 2-10-2000, ajuste na 090. Seu sequenciamento vai manter a presente proa. Limite ao curso do localizador. 7-10-2000 pés na presente, mantendo a presente proa. Com o 1612. Na final da 17, visual com a aeronave da Gol na curta final, pode reduzir para seguir direto para 17. Firmo, segue reduzindo, aguarde autorização para pouso, Alfa Vitor Juliette. Aguardar autorização para pouso, Alfa Vitor Juliette. Oi, Salvador, Guardião 02, está na estrada do Coco com intenção de pouso para o Brasil. 02, segue da presente para a final da 17, aguarde para seguir para o Graé. Segue para o 17, guarda novas instruções, parte do Graé, guardião 02. Quando possível, autorizado ingresso para o portão 03, pessoal 4234. Boa tarde, trip 5488. Gol 16112, para interceptar o curso do localizador, vai curvar à direita na proa 055, livre LS, a porta estabilizada. Gol 16112, proa 055, reportagem estabilizada. Gol 601, solo 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. Alaska Golf Serra, confirme seu estimado para pouso. Após a mesma, segue para o pátio do Graé, agilizando na medida do possível. A retaguarda do tráfego na final 97, segue o pátio do Graé, agilizando, guardião 02. E reporte antes da Juliette. Prossegue alfa, reporte antes da Juliette, gol no 601. 5488, reporte externo. Botaremos Simbra, trip 5488. Vento 1 no 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 0, reporte solo controlado, forma que a aeronave que pousou, vai fazer backtrack e ingressar no pátio 4. Gente do backtrack, vai reportar no solo controlado, pátio do Graé, guardião 02. Alfa Vitor Juliette, solo 31, autorizado backtrack, reporte livrando. Gomes 01, ingressa Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, Gomes 01. Salvador, no solo, 4 do Graé, guardião 02. Gente, solo 31, frequência livre, guardião 02. Passando Simbra, baixar travado 5488, trip. Trip 5488, cheque trem, livre pouso na 10, vento 1 no 0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 0. Gente, ajuste no 0 no 0, tá livre pouso na pista no 0. 1010. Botão 10 autorizado, time 10. É hora pra participar. Solo, Salvador, boa noite. Linha para o táxi, seu amigo 1-1-7, ordenado primário. Salvador, 3 horas de plano. Frente Índia, 18-6 torre, 1010 o ajuste. No ponto de espera, chama todos. Ok, Índia. Está no ponto 090, chama a torre 18.000, grato, boa noite, boa noite. Gente, frequência livre estacionar, Alfa Vitor Juliette. Thank you. Salvador, boa tarde, zona 8, minha próxima ponto de espera. A gente mantém o ponto de espera. Uno 612, completo de aproximação, chama torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, com 1612. Chanel 6143, reduza para 180 nós, reporte estabilizado. 180 nós, 6143. Controle Salvador, 3428, informação Romeu, descendo ao nível 150, passando Pamog. 3428, acione identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 050. Desce ao 050, 3428. 56, ali, mantenho no zero. Nem mantenho no zero, boa noite. Tipo 5488, solo aos 35, livre à direita, solo 121, um decimal 9. Confia para o ideal para o destino? Agora 223. 223, ciente. Passando externo, gol 1612, trem baixado e travado. Gente, vento 1-1-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0-0, galho pista livre. 1612. Boa noite, 56, livre decolar da 1-0, vento 1-1-0 graus com 9 nós. Entrar decolar, boa noite. Gente, voa coral. Direto coral, gol certo. Juliette, não, é aquilo, próxima à esquerda agora. Aquilo, próxima à esquerda. Pátio 3, remota 04. Táxi, o TAM 3567 com 152 a bordo, 3 horas e 40, confins. 152, 3 e 40, confins. Copiado, táxi autorizado à esquerda, controlando todo o terminal. Última à direita, via Índia, ponto de espera no zero. Chame torre 1 no 8, decimal 6. O altímetro no zero, 1 no zero, 1010. Boa viagem, TAM 3567. Cliente, via pátio, última à direita na Índia. Pode esperar da 10-2286, o TAM 3567, boa noite. Salvador, boa tarde, gol 1856. Gol 1856, contato radar, sobre o 390 na saída PUCA. 390 no perfil da PUCA, gol 1856. Controle Salvador, muito boa tarde. É o TAM 3894, com informação, Tango. 3894, aguarde. O Xener 6143, confirma estabilizado. É 143, estabilizou. 6143, chama agora a torre 118, decimal 6. 186. TAM 3894, acena identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 060. identificou o Mari 060, sou 3894. Torre Salvador, Ocean Air 6143. 6143, continua a aproximação, aguarde pista livre. 43. M143, vento 110 graus com 109, altímetro 1000, livre pouso na 10. Os Olivô, táxi Alfa Juliette, pátio 1 no portão é o 02 do pátio principal. Alfa Juliette, pátio 1 no paro, portão 02. É 1143. Salvador, Abjet 6720. 6720, Guarulhos, 360, já aprovado, aguarde 4 minutos no portão 4, 6720. Informação em curso é a Tango, altímetro 1010, no 0, no 0. Positivo, o destino é Galeão, poderia só antecipar a subida para eu colocar aqui no meu sistema? Eu pro Galeão, a subida é da Euleda, após Leda... vou direto para a posição Bridge, onde intercepta a Ampla Zulu 10, Webjet 6720. Da Euleta, após Bridge, Ampla Zulu 10, obrigado. Né, 6143, solo 41, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 19. 090, livre LS, reporta estabilizado. Para 2010, autorizado LS, reportará estabilizado, gol 1273. São 3428. Desce para 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-0. Sequenciamento, proa esquerda 025, limite ao curso do localizador. Ok, curva esquerda na 025, limite ao localizador, descerá 3.000 com 1.010, tá? 3428. No portão 01. Alfa Juliette, portão 01. 2309. Ok, para 4.000 pés, 1.010 é o ajuste, reduzindo 230 nós, portanto 3894. Chegando a vaca da bata para o cheque, reporte alterno, mais Juliette Romeu. De bom aí. Então 3428, redução para 1909. Reduzindo, 3428. No 856, chama Recife 12685, alterna 133, decimal 65. E Recife agora, 12685, 133, 65. Ou no 8 comigo agora. 567, decolado aos 43, Chan Controle, 19, sinal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde, Chan 3567. Chan 3567, contato radar, sobe ao 380, na cidade da Arbor. Gente, ascensão 380 na Arbor, Chan 3567. Objeto 6720, pronto, cópia. 6720, copia. Objeto 6720, aprovado, Galeão, nível de voo 360, via Pesulo 10, SMAP, restante conforme a rota do plano, decola pista 10, mantém a reta decolagem até cruzar 2000 pés ou a terceira milha. Após, inicia a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto, posição bridge. Controle 199, decimal 35, a torre 1186, transponder 5434. Autorizado para o Galeão, conforme o plano, 360, decola da pista 10, mantém a reta até 2000 ou 3 milhas, curva direita para a subida da El Leda, após bridge, para interceptar o Zulu, antes do Zulu 10. Controle 1935, torre 286, 5434, o código. 5434, portão 4, chamei pronto, puxa back, acionamento. Chama aí. Poderia voar na proa de eleva, Sérgio? Tem a saída ou tem a 3567? Não, não, mas tem a saída, 3567. Zona 273, chama a torre 118 e Salmeiro. 186, boa noite. Três, estabilizado. Bom, 273, check train, livre pouso na 10, vento 110 graus com 8 nas, altímetro no 0 no 0. Autorizado o pouso, baixou e travou com 1010, gol 273. 3428, complete aproximação, chama a torre 118, decimal 6. Obrigado, 3428. Tá, 3894, livre LS, reporta estabilizado. Livre LS, reportará estabilizado, 3894. Sete três, solo aos 48, livre à direita, solo 121, decimal 9. Torre Salvador, tá 3428, meia milha para o marcador externo, ILS baixar de trabalho. Gol, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219. 3428, vento no 0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 0, aguarde pista livre. Aguardando a pista livre, tá? 3428. Solo Gol 1273, livrando a sua escuta. Boa noite, Gol 1273, táxi Alfa Juliette, pátio 1 no portão 05. Alfa Juliette 1 no portão 05. A 28, livre pouso na 10, vento 10 graus com 9 nós. Livre pouso, TAN 3428. Salvador, boa noite, o TAN 3897, tem da informação Tango, autorização Guarulhos. 3897, Tango, confere, altímetro no 0, no 0, portão 612, já aprovado Guarulhos, só um instante para a cota, cliente dele. Positivo, na sua escuta para a cota, está pronto. Estou pronto para a cota agora? Positivo, pronto. Aprovado Guarulhos, livre 340. Via Aerovia Pézulo 44, o restante conforma a rota do plano. Decola a pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda direto, posição Eudes. Controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 6, transponder 5, 4, 3, 7. Você, o Guarulhos 340, Pézulo 44. Decola no zero, mantém a proa até 2.3 milha, curva direita, da El Leda, após direto Eudes. Controle 1935, 1860 a torre, transponder 5437. Correto cotejamento, portão 62, achamos pronto. Chamaremos. Estabilizando o ILS, o TAN 3894. 3894, chama a torre 118, decimal 6. Torre 18, meia dúzia, 3894, obrigado, manda bem. Tá. Quatro, dois, oito, solo 52, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 209, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, altan 3894, baixado travado, final, pista 10. Boa tarde, TAN 3894, vento 110 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 0, livre pouso não no 0. Tem livre pouso, pista no 0, TAN 3894. TAN 3428, pousou, livrou, é o pátio 3, posição remota 9, autorizado táxi à direita na alfa, primeira à esquerda para o pátio 3, via quilo, posição 9 remota do pátio 3. Ok, vai pela alfa, primeira esquerda, ingresso no pátio 3, posição 9, TAN 3428. Ô Salvador, boa noite, é o 3541 com a informação, TAN, aguardando autorização para Ilhéus, está na remota 03. Sim, Comandante remota no pátio 3. Já temos aprovado o Ilhéus 160, quanto 4? 5415. 5415, aprovado Ilhéus, nível de voo 160, direto Ilhéus. Decolagem de pista no zero, mantém a reta para cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Inicia a curva à direita, cumpre o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Ilhéus. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 86, transponder 5416. Autorizado então para o trip 545 direto Ilhéus, nível 160, decola, mantém a reta após 2 mil pés ou a terceira milha, curva direita, cumpre o perfil da saída da El com transição Leda. O frequência do controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6 e o transponder 5415. Correto, um patch 3, chame pronto para o estacionamento trip. Semana pronto, pushback estacionamento trip 545. Olá Salvador, boa noite, é o Azul 4234, autorização para Recife. Azul 4234, Recife, já temos aprovado 370.4, portão 3. Portão 4 é 3. Então, Azul 4234, aprovado Recife, nível de voo 370, 370, via aerovia Peru 58, decola a pista 10, mantém a reta para cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva direita, perfil de subida é a questão, curva esquerda após a decolagem. Perfil de subida é Pucajama após transição Caju. Controle 10935, a torre em 1862. Acione o código 5440. Autorizado Recife 370, via 358, decola da 10. Mantém o eixo até 2000 após a terceira mira, curva esquerda, saída Puca, Jamo Caju, 935 é o controle 186, torre 5440, é o transponder 4234. Do 5440, qual é o chame ponto para o espectramento portão 3 do pátio 1? Firmativo, chamaremos 4234. Logue. Livre à direita, sol 219, boa. Rotan 3894, lembrando a circuita. 8894, ingresse à próxima esquerda, via Aquilo, Pátio 3, remota 09 do Pátio 3. Aquilo, Pátio 3 e a remota 09 do Pátio 3, o 3894. Salvador, boa noite, voo 1601, gate 7, sente aqui, autorização Galeão, hoje é entrega. No Galeão, já temos aprovação do nível de voo 360, tango em curso, 1010, notinho no 00, só um instante, corta. Beleza, não se escuta. Pronto para quarta? Pronto para quarta. Estou no 601, aprovado Galeão, nível de voo 360, via Opel Zulu 10. Decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva à direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direto para a posição Bridge. Controle 11935, a torre 186 e o código 5450. Esse é o Gol no 601, está autorizado Galeão, nível 360, apenas o Lu 10.